Luiz Mateus 050. Zero, autorizado, posto, pista no zero, vento, no 50 graus, 069. Ah, livre, pouso na 10, 3170. Zona 70, sol 05, libera direito, autorizado. Alfa Juliette, posição no 041. Alfa Juliette, posição 10, Pátio 1. Outra 3, 170, uma boa noite. Torre Salvador 3520, final da 10. estabilizado, tá 3520. 908, desse mantém a 2000 pés, ajuste o altímetro no 013. Viu? 013, 908. Ótima torre, o TAN 3520. T520, torre 1 no 8, decimal 62. Chama na torre, TAN 3520. Torre Salvador, TAN 3520, final da 10. TAN 3520, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 059. Livre pouso, pistão no 0, TAN 3520. TAN 3520, sala zona 0, libera direita, autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 08, Pationa. Alfa, posição 08, TAN 3520. Azul 6908, chama agora a tua instaladora na frequência 118, decimal 62. 86, obrigado. 092, acione a identificação, décima tem 050, ajuste altímetro no 013. Após etapa, pituna para final do procedimento elétrico fluido. Frente ao 050, identificou após etapa, boa dura, perante a estreita 510, gol no 592. Autorizado o pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 04 nós. Frente livre pouso na 0 azul, 6908. Azul 6908, sala Zona 6, libera a direita, prossegue Alfa Kilo, parte 3, possivelmente 3 em Lima, fica dentro do sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, sala Zona 6, libera a Sigma 2, desce, mantenha 2 mil pés e ajuste o altímetro 63, informe estabilizado, chama para o procedimento. Desce, mantém 2 mil pés, com 0093, chama estabilizado, gol no 592. Estabilizado, gol 1592. Gol 1592, completo final, chame turno, no decimal 62. 262, 592. Oi, Salvador, gol 1592, boa noite. Gol 1592, boa noite, ajuste na 013, autorizado pouso, pista na 0, vento no 60 graus, 04 nós. Time pouso, pista na 0, 1-0 no 3, ajuste, gol na 5-9-2. Gol, onda 592, sala 28, libera direita, prossegue Alfa, Juliette, posição 07, bate 1. Alfa, Juliette, portão 07, bate 1, 92. 72, passa 200 para 1-5-0, informação Charlie. O 1172, a sinificação via chegada a Bomed 1 desse mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 0013, informe estabilizado. Via Bomed 1 para 2000 pés, chamarei estabilizado na final do X-Ray, pista 10, gol 1172. Argentina 191, Zeros Cock identification. Viable Med 1, Center 2, flight level 050, ultimate 71013. Bruno 172, completado o procedimento, chamo agora a torre, entra com esse 18, decimal, meia dúzia. 18,6 para a torre, gol 18, 1172, sei lá. 1172, o final de tudo que mantém, a 1700 pés ou 1600? É, 1650 aqui agora. Atento para o Glide, gol 1172, completo o final, chamo a torre, entra com esse 18, decimal, meia dúzia. 18,6, gol 1172. Bruno, sou de Bruno, já estou em Salvador. Vai, escuta. Mandinha, altímetro padrão, vai pelo estado, pistão a zero, pouso autorizado, vento no 60 graus, 04 nós. Ele viu o pouso, pistão a zero, gol 1172. 172, Charlie 56, livre na Foxtrot. Táxi autorizado via Taxi Alpha, Juliette, portão 02. Mantenha-me escuta até o corte. Levando para a Alpha, livrarei na sua escuta, chamarei na sua escuta até o corte, com 1172. Afirmando isso, ocupando, portão 02. Portão 02, copiado. Obrigado, hein? Nada. Salvador, boa noite, Altan 3520, autorização João Pessoa, informação Delta. Altan 3520, Delta confere, autorizado João Pessoa, nível 370, via Pesonona 7 até Recife, Romeu Eco Charlie, após direto, conforme plano de voo, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, subida Puca, transição Aracaju, onde intercepta a aerovia Pesonona 7. Transponde 5004, controle 120, corrijo 119, decimal 80, TAN 3520. Autorizado João Pessoa 370, decorda 10, curva direita, Puca, Aracaju, perdoa 17, até Recife, depois direto 119, decimal 8, controle 5004, transponde TAN 3520. 5-0, correto, portão antes de um ponto. Argentina 1-1-0, reaching 0-0, continue descending by Moment 1. Affirmative, descending to 2000 0103. Come start from a glide course. Royal Sierra 1-1-0, continue descending by Moment 1, 2000 feet, 1013.